momento, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Andrade. Aqui é Angélica Ojima. Olá, pessoas. Eu sou Bruno da S. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, swingando, swingando, swingando. Swingando, swingando, swingando, swingando. Todo mundo dançando porque para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. A proposta desse episódio é falar um pouquinho sobre a vinda da Soul Music, da Black Music para o Brasil nos anos 60, início dos anos 70, como esse movimento que vem dos Estados Unidos desembarca aqui, né, se via naval, se via aérea ou se via radiofônica. Então já vou começar fazendo essa pergunta para vocês: como que a Black Music, a Soul Music, inicia lá nos Estados Unidos e posteriormente vem chegar aqui no Brasil? Vamos lá, né? Tem todo um contexto aí, a gente tem que voltar um pouquinho, que a gente vai lá para os anos 60 com as lutas e as marchas pelos direitos civis da população negra norte-americana. Então, pastor Martin Luther King, o próprio Malcolm X. Então isso entra num contexto histórico. E aí, essa Soul Music, ela se forma, começa a ganhar muito corpo com a gravadora Motown, né? Que dali você tem diversos artistas que literalmente moldaram o que é Black Music para todo o mundo. Dali saiu só o Stevie Wonder, só o Ray Charles. Então só saiu isso dali, sabe? Uns caras que não cantavam nada, uns caras que não faziam um showzinho mequetrefe. E esse estilo de música, né, contamina, porque é um momento de fortalecimento das identidades negras norte-americanas, e uma música propriamente feita por negros e feita para negros. Nesse contexto, um dos pontos que a gente pode pegar é a chegada de um certo Sebastião Rodrigues Maia na terra do Tio Sam, e ele é contaminado por isso lá por volta, né, do final dos anos 50, início dos anos 60. Mas muito dessas músicas da Motown, da Stax, né, que é outra gravadora que também tinha na época, já chega aqui nos anos 60. Os Temptations, Pretender, as Supremes já faziam um pouquinho de sucesso aqui no Brasil também. Eles só vão chegar um pouquinho mais tarde, mas o Tim Maia vai ser contaminado por isso e vai trazer aqui pra gente. Mas assim, eu acho que vale a pena lembrar que até então, até se consagrar esse estilo de música que mistura nos seus primórdios, né, a música gospel com o blues, por exemplo, tudo que era música negra era chamado de soul music. O termo soul, que significa alma, né, do inglês, ele já era muito designado para todas as expressões culturais negras, né? Tanto que é chamado de soul music ou também black music nesse início. Então já era um termo que hoje a gente entende bem qual que é o estilo, qual que é a pegada, né, qual que é a movimentação, mas na época tudo que viesse dos negros de expressão cultural levava a essa denominação nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, os negros já faziam música, né? Mas aí, só puxando um pouquinho antes da volta do Tim Maia, o que que a gente tinha aqui no Brasil que se aproximava disso, né? Porque a primeira e até a música mais brasileira, assim, aos olhos estrangeiros, seria o samba, né? E o samba na década de 60 já era, assim, um ritmo popular brasileiro. Então muitos cantores, artistas, não só negros, brancos também já faziam samba. Mas o que que se caracterizava nessa época aqui no Brasil como mais próximo a essa música americana, ou se já tinha alguma influência? Então, um dos grandes expoentes vai ser o glorioso Wilson Simonal, né, no que ficou conhecido como a fase da pilantragem, onde a gente tem o clássico "Nem vem que não tem, nem vem de garfo que hoje é dia de sopa", né? Isso aí é fantástico. Outra expressão disso é o Tony Tornado, quando ele ganha com o BR3, o quinto festival da canção da Rede Globo. E a própria Elza Soares, cara, a Elza já vinha saindo um pouquinho do samba, né? O samba de gafieira que a Elza cantava já nos anos 60. A Elza também já tinha um pouquinho dessa influência. Haja vista aquela rouquidão natural da voz dela, é algo invejável por todo mundo que encontrou com ela. O Louis Armstrong era apaixonado pela voz dela. Ela já confessou isso. O Louis Armstrong pedia para ela ficar fazendo aquele trilhado com a voz dela, porque ele era apaixonado. Antes da Soul Music se estabelecer mesmo no Brasil, a gente tinha na musicalidade do Simonal algo bem evidente que dali sairia ou daria bastante impulso para o que vai acontecer depois na consagração desse estilo e talvez até por algum momento desse movimento, né? Porque em algum momento a gente também vai poder falar da Black Music como movimento aqui no Brasil. Então eu também entendo assim, né? Faço essa mesma leitura do Bruno. A gente já tinha aqui a sementinha do Wilson Simonal. E também do pessoal que depois vai vir a formar Black Hill também. Também já estava fazendo uma movimentação por aqui. O Simonal, eu cheguei a assistir, né, o filme dele. E assim, no filme, eu até gostei do filme porque me parece bem fidedigno assim, a vida dele. E ele sempre, o personagem ali, né, interpretado pelo ator, ele sempre falava: ah, precisa colocar ritmo, precisa colocar swing na música, né? Que é aquela música que vinha pré-Jovem Guarda um pouco, né? Aquele rockabilly que tinha o programa do Carlos Imperial, e ele nas composições ali que ele recebia, ele sempre falava isso, né? Ah, tem que pôr um swing, um gingado, essa coisa malandra, né? Da rua, né? Vamos dizer assim. É aquela, o Simonal, ele tinha aquele jeito de conversar, né? O próprio Tim Maia também tinha isso, né? Falando muito em gíria, você vê que a pessoa que tá ali na rua conversando com o povo e leva isso pra música, pra mim faz parte, né, dessa Black Music, dessa Soul Music, é justamente essa alma de rua, né? Essa alma de estar com o povo. Vocês enxergam essas características na música do Simonal também? Cara, no meu primeiro casamento, a minha sogra, ela disse que um dos momentos mais lindos que ela viu na vida foi o Simonal no... Agora eu não vou lembrar se era o Maracanã ou o Maracanãzinho lotado. Ele regendo a plateia, cantando Meu Limão, Meu Limoeiro. Então ela disse que toda vez que a memória vem na cabeça dela, ela se emocionava. Eu acho que começa muito por aí, né? E tem isso. O Simonal, cara, ele foi um sujeito que, vamos combinar, né? Guardadas as devidas proporções histórico-culturais desse país, a gente sabe que a gente vive num país racista estruturalmente. Durante muito tempo, o seu Simonal foi galã, cara. Mamãe passou açúcar em mim, afinal, né? Não é verdade? Então, assim, as mulheres tinham crush no Simonal. Ah, mas eu teria, facinho, facinho. Bom, então agora vamos cantar ao Ali Olho. Suave. Suave. Por favor. Na antiga. Sem champignon. No champignon. Meu limão. Sem champignon. Que meu limoeiro é meu limoeiro. É sem champignon. Ao alho e óleo. No máximo uma cebolinha, uma salsinha cortada. No máximo. Sem champignon. Suave. Suave. Meu limão. Meu limoeiro. Meu pé de jacarandá. Uma vez esquina. Pode dar um balancinho com a cabeça em tempo de valsa. Outra vez esquindo. Mais forte, água forte. Alguém cantando com o champignon, olha a salsinha. Vez esquindo, lelê. Outra vez esquindo, lá. Bom, já que está todo mundo indócil, vamos então agora sacramentar o que realmente deve ser sacramentado de direito e de... Essa é do Geraldo Vandré, cadê? Direito e de fato, cadê? Ah, diz que tá pela aí. Então vai. Alegria. Alegria. Sorrisos. A meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda. Uma vez esquindolele, outra vez esquindolala. A meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda. Uma vez esquindolele, outra vez esquindolala. Acima, a meu limão, meu limoeiro, meu pé. Grossa agora, lo lo lo grossa, lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo grossa, bem grossa, lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Agora bem fininha, fininha, fininha. Suave. Piano. Agora, sem perder o swing. Pianinho. Crescendo. Subindo. No porão. Sem perder o swing. Lá de baixo. Subindo. No céu. Agora. Oh, yeah! A gente dá esse destaque para o Wilson Simonal nessa história merecidamente, mas em 1965 tem também uma música do Jorge Benjor, quer dizer, a gente se acostumou, né, a Jorge Benjor, na época era Jorge Ben, que é Agora Ninguém Chora Mais, que já é também uma semente, tanto, por exemplo, estou falando dessa, mas tem Negro é Lindo, que também é dos anos 60, que também já entra aí na minha leitura, na minha análise, assim, na minha percepção, como um precursor importante do que vai vir a acontecer aí no impulso desse estilo no Brasil. Eu acho que o destaque do Wilson Simonal é que ele tinha muita presença, né? Ele era um um grande apresentador de programa de auditório. Então, acho que ele vem e coloca e puxa muito a cara desse princípio, desse primórdio da Soul Music brasileira, muito para ele, merecidamente. Mas nós tínhamos também, na mesma época, Jorge Benjó já compondo, fazendo músicas, né, lançando composições que já mostravam o advento, vamos chamar assim, da Soul Music no Brasil. Tem que dar também para o Jorge Ben o lugar que ele merece, né? Nesse antes mesmo da consagração desse estilo musical, da Black Music no Brasil. É, tem que também tem um contexto que a gente tem que falar. A Soul Music, ela é, vamos dizer assim, pouco divulgada, ela só vai crescer nos anos 70, porque aí ela vai ganhar umas características brasileiras nos anos 70, mas tem que lembrar que nesses anos 60, final dos 50 e durante a década de 60, a gente tem algumas coisas bem importantes, né? Em 1958 é o álbum Chega de Saudade, então que é o que introduz a bossa nova no Brasil. Então, durante todo o início dos anos 60, você tinha uma elite cultural falando de bossa nova. E o ritmo pop, né, nesse início dos anos 60 no Brasil, foi a Jovem Guarda. Então, a música americana feita pelos negros, porque o auge, né, do movimento negro nos Estados Unidos vai ser por volta de 1964 e 1965, todo esse movimento identitário nos Estados Unidos, ele vai demorar para chegar, então ele culmina muito bem, cronologicamente falando, com a chegada aqui no Brasil nos anos 70. O estouro, exatamente, nos anos 70. E esse estouro encabeçado aí mesmo pela figura do Tim Maia. Ainda que no mesmo momento estivessem já trabalhando e já também ali se apresentando e compondo obras incríveis como o Gerson King Combo, né? Aí as pessoas têm um monte de preconceito, né? Mas o que ajudou a espraiar eram os gloriosos bailes, né? O baile com equipe de som. O baile da periferia. Exatamente. Ele começa no Canecão, aqui no Rio de Janeiro, que era uma cervejaria e depois virou uma casa de show, e depois vai virar para o subúrbio carioca. Ouvinte, né, nacional que estiver nos escutando. O Rio de Janeiro é uma cidade muito pequena, mas para o carioca, você fala assim, ah, tal coisa fica a 20 quilômetros de distância. O cara fica torcendo meio nariz para chegar lá, sabe? Tem um pouco disso. Mas para você ter uma ideia, o Canecão fica na Zona Sul, ali em Botafogo, e, pô, por exemplo, muitos bairros, por exemplo, o Meier, Olaria, e no caso Bangu, Meier e Olaria são na zona norte do Rio de Janeiro, fica, vamos dizer assim, hoje em dia, de carro, sei lá, 20, 30 minutos de distância, enquanto que Bangu fica a mais de uma hora de distância do Canecão, para você ter uma ideia de como os bailes, eles foram se espraiando, foram ganhando o subúrbio, exatamente porque essa música, a música negra, a música black music americana e a própria música negra brasileira, ela foi tendo mais contato com essas pessoas que viviam nos subúrbios, gente efetivamente preta e pobre, por isso que os bailes faziam sucesso. Talvez, assim como algo de movimentação popular mesmo, esse foi o primeiro movimento de música estrangeira que chega no Brasil, vindo de fora, assim, né, para se misturar aí, para se fazer mesmo presente por aqui, assim, depois do rock and roll. Então, interessante, né, como isso vai se fixar. O Brasil tinha, ainda hoje, tem dois grandes centros culturais, Rio, São Paulo, esse eixo, né? Dois grandes centros, apesar de tantas outras regiões terem os seus centros de importância, mas a gente continua ainda, até hoje, bem fincado. Angélica, se você me permite, eu acho melhor trocar culturais por centros midiáticos. Não, tem razão. Esses centros de divulgação mesmo, de trabalho, né? Ah, é um artista, quer fazer sucesso, quer conseguir bastante trabalho, vai para o eixo Rio-São Paulo. Então, assim, a minha pergunta aqui, do ponto de vista de vocês, mais especificamente do Bruno, que é inclusive carioca da Gema, por que será que essa Black Music vai encontrar no Rio de Janeiro um terreno tão fértil, sendo que São Paulo também já era, na época, um centro midiático tão forte? Por que que isso não se estabelece em São Paulo? Por que que vai ganhar força mesmo é no Rio de Janeiro? Aí eu vou tentar fazer um exercício aqui de achismo, né? Sim. Não, mas é ponto de vista mesmo. É porque, assim, uma das primeiras opiniões que eu tenho pouquinho sobre isso, é o seguinte: São Paulo é muito grande. A cidade de São Paulo, ela é muito grande. Então, ela é muito mais segmentada do que a cidade do Rio de Janeiro. Para melhor ou para pior, depende do ponto de vista. No Rio de Janeiro, você tem esse polo midiático, esse polo de, vamos dizer assim, exportação, como a Zona Sul, ponto. Só que o Rio é uma cidade cheia de morros, e esses morros, ao longo dos anos, eles foram sendo habitados cada vez mais por favelas, por gente mais pobre. É tudo muito próximo do Rio de Janeiro. Então, por mais que você fale assim, ah, eu tô na Zona Sul, tô em Ipanema, mas tem o Vidigal logo ali, né, o Morro do Vidigal, que tem uma das maiores favelas. Eu tô em Copacabana, tem favela. A Lagoa Rodrigo de Freitas, que não tem mais favela, o pessoal desocupou para fazer a Cidade de Deus, mas ali tinha favela. Então, quer dizer, eu acho que tem muito disso. Músicas populares, aí a gente abre um amplo leque que a gente pode discutir um bocado, mas músicas populares atingem mais pessoas. E no Rio de Janeiro tem toda essa proximidade. E no caso dos bailes de subúrbio, tem muito disso. Tem essa cultura elitista no Brasil. Tem um clássico do Zonir Ventura, que chama Rio Cidade Partida, por conta exatamente disso. Porque a Zona Norte e a Zona Sul do Rio de Janeiro não se conversam. E os acessos culturais, os aparelhos culturais dos subúrbios cariocas eram mínimos. Então você tinha muito aquele baile nos clubes. Era um clube que tinha uma quadra de futebol de salão, que tinha uma piscina, e aos fins de semana você tinha o baile ali. Então era o aparelho cultural era privado, não era necessariamente público, não era um espaço público. Tem muito disso. Convergia muito mais gente para esses espaços dos clubes do que em outros espaços já marcado mesmo por essa elite, como eu falei antes do Canecão, que tinha uma vocação e depois ganhou outra, né, de virar uma casa de show mais elitista. Em São Paulo é uma parada muito mais cosmopolita, né? Porque eu te fiz essa pergunta porque eu tenho um ponto de vista muito parecido e acredito que a explicação disso não é simples. A gente não vai sintetizar uma explicação dessa em poucos minutos. Mas eu acredito que deve ter, dentro desse contexto, uma importância muito grande do fato de que o samba carioca já era muito consagrado. E o samba carioca, nesse momento, ele era feito principalmente pelos negros. Então, acho que muito assim, pessoas de pele negra que não se identificassem com o samba podiam se sentir até meio deslocadas, né? Porque não é porque eu sou negro eu tenho que gostar de samba, né? Não é porque eu sou negro eu tenho que ser sambista. Então talvez estivesse ali uma bombinha relógio para explodir assim, tipo, opa, porque eu sou negro, o que eu tenho que fazer é samba, porque eu sou negro, o que eu tenho que gostar é samba. Então vem uma linguagem negra também, pressionada, né? Porque a Black Music nos Estados Unidos era uma panela de pressão mesmo, né? Era uma bomba ali sonora e de vozes e de lamentos e de expressões que estavam sufocadas. E aí, então, uma grande identidade também relacionada a uma fuga de estereótipo também, não só. Mas eu às vezes penso que isso possa acontecer bastante, possa ter interferido bastante, porque o negro carioca poderia estar estereotipado. Ah, samba, samba, samba, e pô, porque eu sou negro, porque eu sou carioca, eu tenho que ser samba. Eu acredito que nós estamos muito falando de uma primeira onda, né? Que chega no Rio de Janeiro, até porque esses nomes estavam no Rio de Janeiro, né? Simonal, o próprio Tim Maia, que é da Tijuca. Mas São Paulo vai pegar uma onda ali nos anos 70, 80. Acontecem muitos bailes, né? A casa de show, a Chic Show, que vai ter bastante bailes. E até assim, eu escuto bastante Racionais MCs, os CDs novos deles, eles citam, sabe, assim, que nesses bailes que eles se encontravam. E o próprio Racionais MCs, que vai ser lá no final dos anos 80, início dos 90, um novo expoente de um movimento negro, consciente, né? Não é à toa que eles chamam Racionais MCs. Eles falam, né, nas músicas deles, essa época de bailes que eles frequentavam, né, na adolescência ali, em São Paulo. Então, assim, eu acredito que também de um primeiro movimento chega pro Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele tem essa característica, muitas vezes, igual vocês falaram, de vanguarda, né? O próprio funk, né? O funk carioca, né? O funk, não o funk soul, mas o funk, nosso funk, criado aqui da parte do, né, do Miami Bass, lá de Miami, ele vem pro Rio de Janeiro e depois se entranha no Brasil. Talvez por, justamente por essa característica de centro midiático que vai atrair todos os artistas. E aí, quando você tem a maioria ali das mentes artísticas num lugar, vai se desenvolver mais fácil, né? Além de também de ser o berço do samba, né? Porque aí a gente poderia falar mil outras coisas sobre o samba, acho que não vale entrar aqui, mas o berço do samba tá ali no Rio de Janeiro e tudo se conjura para formar isso, né? Para ganhar força. Agora eu queria perguntar para vocês a questão assim, musicalmente agora, quais são as características que são absorvidas dessa música, né? Porque aí vocês falaram já no começo que tem influência do R&B, né? Do blues, do gospel, mas isso é música feita lá nos Estados Unidos, né? Que vai vir para cá. O que que o brasileiro absorveu disso e o que começou a ser colocado ali? E aí a gente já pega um pouco do Tim Maia, né, que já foi citado aqui também, que vai lançar seu primeiro disco em 70. O que já é absorvido de lá e um pouco que é colocado aqui? Como que é feita essa mistura? Cara, tem um negócio que é fantástico. Pra você ouvinte que tá ouvindo a gente pela primeira vez, vai lá no nosso site, que nós fizemos um episódio também como esse musical sobre o Jorge Benjó. E a gente fala lá, né, sobre o Jorge Benjó, que o Jorge Benjó, quando surge, ele tem uma batida de violão que poucos sabiam acompanhar o jeito que o Jorge Benjó tocava. O mesmo se pode dizer do Tim Maia. O Tim Maia tinha um jeito de tocar violão diferente. E, aliado a isso tudo, o Tim Maia, ele era muito autodidata. Tem uma passagem, né, que eu não sei se é real, né, mas tá lá no filme dele, quando ele vai vê-la, assistir o pessoal da Bossa Nova tocando na Zona Sul, né, a convite do Carlos Imperial, e aí tem uma passagem no filme que ele fala assim, pô, o malandro ali já tocou mais acordes em uma música do que eu já toquei na minha vida toda. Ele era muito autodidata, mas ele sabia tocar violão, guitarra, baixo, bateria, flauta, teclado. Então ele sabia arranjar muito bem as músicas. Então, às vezes, você, né, perdoem agora o que vocês estão prestes a ouvir, mas a gente faz um imitando, sei lá, uma corneta, um trompete, um saxofone. O cara que, né, é o músico experiente, que sabe tocar o instrumento, ele já interpreta automaticamente aquilo que o cara tá pedindo para ele fazer. Então, o que dizer? O Tim Maia, ele foi muito pródigo, por assim dizer, em criar arranjos únicos. E ele foi o pioneiro em começar a misturar todos os outros nossos ritmos nacionais nessa black music. Então, você tem o Coroné Antônio Bento, que parece, né, um shot, mas parece um rock and roll, mas parece um samba. Você tem o Dia do Santo Rei, também é uma música que ela é bem mesclada, ela tem alguns andamentos bem diferenciados. Então ele soube misturar isso tudo. E, como eu disse, na nossa música a gente sempre procura incorporar. Não adianta, o samba vai estar lá. É. Tem diversas bandas de rock hoje em dia que se aproveitam dos andamentos do samba para colocar isso. Tem uma guitarra tocando, tem outros instrumentos, mas o baterista, ele tá lá fazendo um andamento de samba. Então, todo músico brasileiro acaba incorporando isso. Alguns mais, outros menos, e outros fazem isso com bastante criatividade, né? O Tim Maia foi um caso disso, o Simonal já fazia isso, e eu acho que tem muito é o swing. Aí não tem como explicar, tem como sentir, que é o jeito de tocar de um determinado músico, de um determinado conjunto, que esse swing, ele te leva a outras coisas. E por outro lado, a gente viu a black music brasileira, né, esse soul brasileiro, influenciar outros estilos como a bossa nova. E aí nessa troca vai entrar também outros elementos também mais puxando aí, né, com os instrumentos de corda e tal. O soul brasileiro, ele vai misturar esse elemento da alma brasileira, né, que é a salada mesmo, a mistura e a capacidade de traquejo, né? Aí ele vai formar o verdadeiro traquejo aí dessas misturas sonoras no Brasil. Mas eu enfatizo mesmo o samba, para mim é o que se destaca nessa característica do soul brasileiro. A vida em seus métodos descalma, vai com calma, você vai chegar. Se existe desespero, é contra a calma, é. E sem ter calma, nada você vai encontrar. A vida em seus métodos descalma, vai com calma, você vai chegar. Se existe desespero, é contra a calma, é. E sem ter calma, nada você vai encontrar. Deus, Pai Criador, criou com calma, e em 7 dias muita calma demonstrou. Vocês aí estão discutindo, tenham calma, passa só um sorriso, ele é de aviso, vem acalmar. Os até hoje, sem haver calma, desencontro paga. No corre, corre, no desespero, o nego até se mata. Vocês aí estão me ouvindo, tenham calma. Faça só um sorriso, ele é de aviso, vem acalmar. Calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma. Ih, eu falei, calma na partida. O goleiro perdeu a mesma, sem vergonha, olha o score. Também falei, calma nas oficinas, nos postos de gasolina, principalmente nas maternidades, hospitais e escolas. Também falei, calma e silêncio na igreja, e senhora Munilde quer que haja calma. Olha as menininhas, manhas, maçãs e maranhas, e muita calma, é Marcelo. A vida em seus métodos descalma, vai com calma, você vai chegar. Se existe desespero, é contra a calma, é. E sem ter calma, nada você vai encontrar. Deus, Pai Criador, criou com calma, e em 7 dias muita calma demonstrou. Vocês aí estão discutindo, tenham calma, faça só um sorriso, ele é de aviso, vem acalmar. Pois até hoje, sem haver calma, desencontro paca. No corre, corre, no desespero, o nego até se mata. Vocês aí estão me ouvindo, tenham calma, faça só um sorriso, ele é de aviso, vem acalmar. Assim, a gente fala de música e acredito que quem está ouvindo vai querer procurar as músicas para ouvir, né? A gente já falou bastante de história. Eu quero saber de vocês agora as referências musicais mesmo. Quais aquelas músicas que vocês acreditam assim, que mais marcam essa época, né? Esse início aí dos anos 70 que a gente deve buscar e ouvir. Primeiro de tudo, escuta Wilson Simonal. Hoje em dia, com um streaming de música, né, Spotify, Deezer, ou mesmo no YouTube, fica muito fácil de você achar as coisas. Então, até por isso que você acaba descobrindo caras que, na época em que estavam na ativa, não fizeram tanto sucesso. Até como a Angélica falou aí, o de Mello, que tem para mim uma música fantástica, que ele canta assim: a vida em seus métodos descalma, vá com calma, você vai chegar. E isso, cara, é um mantra, sabe? Se você escutar isso, e é uma música cheia de swing, com naipe de metais e tal. Então, nessas plataformas, primeiro de tudo, você tem que escutar um bocado do Wilson Simonal, porque ele pavimentou um bom caminho. Depois, você escuta o primeiro disco do Tim Maia, que é de 1970. Ali tem músicas clássicas que ele cantou literalmente até o último dia da vida. E aí, a partir daí, particularmente, no Brasil, você tem que escutar muito Gerson King Combo. Nossa, eu ia dizer isso. Gerson King Combo, eu ainda dou um destaque assim para algo que para mim é muito forte, que é Mandamentos Black. A música Mandamentos Black. Sim. Entendeu? Para mim é uma alma, assim, uma alma disso tudo que a gente está falando nesse momento, que inclusive tinha essa movimentação que vai crescer no Brasil nos anos 70, que é o movimento Black Hill. Eu acho que esse Mandamento Black, para mim, assim, é a própria alma daquilo que se organizou e foi e é muito importante na nossa história. Para mim, Gerson King Combo, especialmente, tem que começar por Mandamentos Black. E assim, é que a gente fala Tony Tornado, a gente fala em BR3, mas Tony Tornado tem uma obra além do BR3, e assim, só para destacar uma, né, desses que é dos anos 70, eu daria a dica para o pessoal ouvir Não Grile Minha Cuca, que é uma das coisas mais sensacionais também desse momento da música brasileira. A banda Black Hill está na ativa até hoje, obviamente não com os integrantes originais. Quem capitaneia a banda hoje é o filho de um dos instrumentistas, que agora não vou lembrar o nome mesmo. Não que a contribuição deles seja pequena, mas menor, vamos dizer assim. Mas o Cassiano e o Wildon, eles também trazem uma black music também muito romântica, né? Não à toa o Cassiano é do Cassiano na rua, na chuva, na fazenda, não é isso? Esse é Wildon. E do Wildon também tem uma música que ficou muito famosa na performance do J Black, né, que é As Dores do Mundo, né, que também foi um grande sucesso. Então, assim, eu acho que a gente tem aí uma boa introdução, se você quiser aprender mais sobre a música negra brasileira, black music, soul music brasileira, da sua primeira fase, porque quando vai chegar nos anos 80, a gente vai ter uma outra rapaziada, e depois, nos anos 90, o movimento ganha um outro ritmo, porque aí já vai entrar a rapaziada do hip hop junto, né? A cultura hip hop vai se fundir muito aqui no Brasil com a música, né, soul music. Então, assim, e óbvio, uma dica que eu sempre vou dar, gente, no YouTube, dependendo aí de como anda, o que você anda vendo, quando você começa a pesquisar música, vem sempre sugerindo ou mais músicas desse autor ou mais músicas parecidas com o que você está escutando. Então, dá para dar uma pesquisada. Hoje é muito mais fácil, né? Você não tem que viajar ou chegar numa loja de disco nem nada disso. Eu quero colocar no meio desse clube do Bolinha uma voz feminina desse primeiro momento, que é a Lady Zu. Dessa fase dos anos 70, para dar o destaque para uma música, você fala, vai lá escutar, não quer escutar o disco todo? Escuta pelo menos uma música chamada Hora de União, que é um samba soul. Lady Zu com Hora de União, eu acho que é uma das caras aí com voz feminina no começo dessa movimentação tão, tão relevante, tão forte, tão importante na nossa música, na música brasileira. Embalar nessa marcação é muito importante. sou. São negros como eu, importante como a noite. Temos as mesmas origens: Brasil, África. Bora vir dançar, que a banda começou. É o samba show que o outro brada me ensinou. Vem dançar, vem dançar, vem dançar, irmão. Eu tô aqui no YouTube vendo essa música da Lady Zu, e aí tá aqui a capa do disco, e aí tá assim, Lady Zu e Totó, Hora de União. Aí entre parênteses tá assim, Samba Soul, aquilo que a gente tava falando antes. Tem o samba e tem o soul aqui também. Trilha sonora da telenovela Dancing Days, que foi um clássico também dos anos 70. Que inclusive, né, para muitas pessoas, como é pro Gerson King Combo, pelo menos a história deixou registrado assim, o advento da disco music, né, da música da discoteca, pode ter ajudado a abafar por um tempo toda essa movimentação no Brasil, porque a gente vai ter mesmo uma murchada aí, pelo menos na grande mídia, né, porque o que acontecia mesmo nos grupos, naquela época não tinha internet, a gente não tinha divulgação. Mas ela vai ter mesmo, né? Ela vai entrar nos anos 80, ela vai dar aquela reduzida, muito influenciado aí nas pistas de dança, nos clubes e tal, pela influência da discoteca, né? Encabeçado justamente pelo que o Bruno acabou de falar, que foi a novela Dancing Days. Bom, excelente. Eu acredito que estamos de bom tamanho aí para um início da soul music no Brasil, da black music. A história é longa, né? Ainda temos aí várias décadas de soul music, vários artistas, inclusive alguns que foram citados aqui, outros que não foram citados, que vão aparecer lá para os anos 80, 90 e até 2000. Esperamos gravar algum outro podcast sobre, para continuar essa história. E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, nós somos o podcast Papo de Calçada. Como o Bruno já citou aqui durante o episódio, nós temos um site e redes sociais que você pode nos encontrar. O nosso site é o papodecalçadapodcast.blogspot.com. Lá você vai encontrar todo o nosso conteúdo disponibilizado até hoje, são mais de 2 anos de podcast. As redes sociais é sempre @papocalçada, tanto Twitter, Instagram e Facebook, e nós estamos também no YouTube, é fácil de nos encontrar por aí. Nós sempre estamos falando sobre assuntos como música, até outros assuntos também, como política, histórias de vida e tudo mais. Então fica aí o convite, após ouvir esse episódio ou conhecer mais do nosso conteúdo. Pessoal, tem mais alguma coisa para acrescentar? Eu sempre faço, né, esse apelo. Gente, eu sei que tem muita música boa, né? Hoje em dia a gente é difícil ter acesso, aliás, a gente tem acesso a tudo. Difícil é hoje escutar tudo. Tem alguns capítulos da nossa música, alguns artistas da nossa música que simplesmente foram esquecidos. É só aquela... É o fluxo natural da história mesmo. Eles acabam sendo engolidos pelo tempo e eles não chegam aos nossos ouvidos. Mas a música, a obra, o trabalho do artista está lá. Então vale muito a pena buscar esses artistas. E óbvio, não caiam na armadilha de, sei lá, escutar as melhores músicas do fulano de tal. Não existe as melhores músicas. As melhores músicas de acordo com quem, né? Então estão te dando um produto pronto. Vai lá, escuta o disco inteiro. Aí, depois de ter escutado o disco inteiro, faz a sua seleção das músicas que você mais gostou, né? Mas não deixa nunca de resgatar esses artistas que já tiveram muita fama, alguns pouca, mas que eles não podem, né, não devem ficar esquecidos. Escutem a obra, porque isso também traz repertório para todos vocês. Parem de ficar escutando as mesmas músicas sempre. Quando a gente escolhe aqui, aqui na bancada do Papo de Calçada, quando a gente escolhe um tema musical, é porque a gente quer que as pessoas conheçam, né? Porque a gente acredita que ele vale a pena, que ele faça parte da nossa história, que ele faça parte da nossa identidade de alguma maneira, em algum momento. E então, toda vez que a gente apresenta aqui, fala sobre um estilo musical, um movimento, ou um cantor, cantora, um artista, aí é porque nós acreditamos que ele merece ser conhecido. Então, assim, para enfatizar, arrematar aí a fala do Bruno nesse momento, eu diria, conhecer a origem faz muita diferença para a gente entender o que está acontecendo agora. Então, conhecer esses iniciais, esses precursores que já faziam a soul music no Brasil antes que a soul music fosse trazida para cá, é enriquecedor para a gente entender a construção desse aspecto da sonoridade. Então, conhecer a base, conhecer a raiz é incrível, mas para a maioria das pessoas funciona como abre a mente, assim, amplia pensamento. E normalmente isso faz bem para todo mundo. Bom, é isso aí. Então, com essa mensagem, ficamos por aqui. Esperamos que o conteúdo tenha sido bacana aí, que vocês tenham gostado de saber um pouquinho da história da soul music no Brasil. E nos encontramos pelas internets da vida em próximos episódios. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado por estarem aqui. Até a próxima. Valeu, galera. Um abraço. Brother! Assuma sua mente, brother! E chega a uma poderosa conclusão de que os blacks não querem ofender a ninguém, brother. O que nós queremos é dançar, dançar, dançar e curtir muito o soul. Não sei se estou me fazendo entender. O certo é seguir os mandamentos blacks que são, baby, come on, brother, yeah. Dançar como dança um black. Amar como amo um black. Andar como ando um black. Usar sempre o cumprimento black. Falar como fala um black. Yeah. Eu te amo, brother. Oh, oh, ah. Yeah, brother. Do it, baby, dumb on him. Brother, yeah. Swing, brother, swing. Esperto, esperto. Viver sempre na onda black. Ter orgulho de ser black. Curtir o amor de outro black. Saber que a cor branca, brother, é a cor da bandeira da paz, da pureza. E esses são os pontos de partida para toda coisa boa, brother. Divina razão pela qual eu amo você também, brother. Yeah! Eu te amo, brother. Oh, oh, ah. Good cop, do it, just doing it, do it, baby. Do